Eu fui à padaria comprar meu café da manhã, mas estava em obras. E aí é que tá. Aqui é Gabriel Sévila, eu agora o meu gorrinho fica só na minha cabeça. Eu sou o Gustavo e venho descobrir a influência que a minha madrinha teve na minha vida. E meu nome é Victor Spúlveda, obra é tipo aquele puta pregão legal? Foi profunda, mas a gente não vai falar de obras de construção nesse podcast, não. Esse podcast vai trazer para vocês um conteúdo exclusivíssimo, que talvez tenha um pouco de spoiler. Acho que não, se tiver é bem pouco. É, sobre obras, sobre retratos, sobre histórias, sobre arte, sobre música, filmes, livros, que nos influenciaram e fizeram de quem somos nós hoje. Então, bote seu fone de ouvido aí, se prepare e bora lá, porque aí é que tá. Quando tava pensando em obras que marcaram minha vida, espaço minha vida, a primeira vez na minha cabeça é o álbum da Lady Gaga, cara. O Born This Way. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said. Caraca, Gabs, é a primeira que vem na sua cabeça quando primeira, você pensa em acredita? Eu sei, Lady Gaga, engraçado falar Lady Gaga, eu tinha muito preconceito e medo de falar pras pessoas que eu curtia Lady Gaga, e tipo, isso foi muito tempo atrás, eu acho que foi até antes do Born This Way, o álbum que saiu em 2011, e aí tipo, as pessoas perguntavam pra mim, tipo, ah, você gosta de ouvir o quê? Eu falava, tipo, Lady Gaga. E aí, com Born This Way, eu fui mudando a minha visão sobre isso, primeiro porque tem a música Born This Way, nesse álbum, que é uma música que fala sobre a aceitação de si mesmo. E nessa época, eu tava me aceitando como humano, né? Me entendendo quem eu era nesse planeta. Então, você desculpa a pergunta, mensagem... Gabs, mas quantos anos você tinha? Desculpa a pergunta, assim, você é 2011, época. Eu tava com 2015 anos, né? Caraca, Gabi! 2011 não parece ter 15 anos. Então, me surpreende muito você dizer isso. Calma, 2011 você não tinha 15 anos, cara. Você tinha 15 anos com... 2004. Não, cara, você tinha feito 16. 16. Você tava 16 pra 17. 16. Ah, mas 16 aqui, pra 16 17. É um pulo também, né? Não, mas assim... Ó, mas foi lançado em maio de 2011, então eu tinha 15. Mas que bizarro. Não, cara. Maio de 2011 você tinha 16. Você cara, fez 17. Faz conta pra mim, eu sou ruim. Tá, beleza, gente. Tá nessa época aí, é nóis. É em 2012 a gente fez 18. Ou era menor de idade, tá? Enfim, mas é engraçado você falar isso, que você tinha vergonha e tal de falar, que eu tinha uma visão nessa época de você totalmente diferente. Eu achei que eu sabia que você gostava de Lady Gaga, e eu achei que, tipo, eu me inspirava essa parada de você, tipo, gostar e foda-se, entendeu? Que bizarro. Não, isso mesmo, porque foi nessa época que eu comecei a gostar e foda-se. Não, antes disso mesmo. Ah, porque também eu te conhecia também, né? É que vocês eram melhores amigos, né? Então acaba sendo uma opinião meio... Caraca, engraçado, engraçado isso. E o que levou você a curtir essa obra? Então, o que acontece? Ela chegou logo do começo, demorou um pouco? Não, pra mim, logo que eu vi, eu pirei, porque assim... Por incrível que pareça, eu não... E não dizendo com preconceito com isso, não, porque eu gosto muito de pop. Ele não é um álbum de pop. Ele é muito mais um álbum de rock do que de pop. E aí, eu fui ouvindo ele, foi uma coisa muito nova pra mim, em questão, tipo, toda instrumental, de letra e mensagem. E, puta, mano, tem um momento específico que daqui a pouco, mais pra frente eu vou falar, que aconteceu comigo em relação a esse álbum, mas... Aí, música é uma coisa, como no outro cast eu tava falando, música é uma coisa que marca pra caralho em mim, né? E aí, no outro cast eu tava desesperado pra falar desse álbum, porque pra mim é uma coisa transcendental já. Tipo, eu escutei ele ontem e hoje de novo, fritando do começo ao fim. Que da hora, velho. Então, e aí, eu fui no show dela, desse álbum também. Justamente desse álbum. Você já foi no show da Lady Gaga? Que top, mano. Eu fui, glória a Deus, 11 de novembro de 2012. E ela no show, ela tem a mesma energia que ela tem nos CDs e tudo mais? Mas, vou te contar uma coisa. Que ela, o show dela teve... Acho que foi 3 horas, mais ou menos. O show dela teve, tipo, umas 3 horas. Dessas 3 horas, eu te juro que, tipo, 1 hora e pouco foi interação com fã, de conversar com fã. Tipo, de chamar os caras pra subir no palco, conversar, trocar ideia, cantar música com eles. Tipo, parar e conversar, sabe? Foi muito... Caralho, foi que da hora, velho. Totalmente diferente, eu me senti conectado, eu fiquei bem na grade. Então eu tava tipo, yes, me olha! Me chama. Tô aqui, por favor, meu amor. Ah, legal isso, cara. E tem todo um lance, tipo, quando a gente tava falando de Lady... Não com você. Não sei com quem eu falei de Lady Gaga esses dias. Falou, porra, mano, mas ela é muito cuzona, porque teve aquela passagem do show dela aqui, que ela teve fibromialgia e ela não conseguiu fazer o show, né? Que ela conseguiu no Brasil, cara, no Rock in Rio, no último Rock in Rio, que ela tava confirmada. É, tipo, ela tava confirmada. Porque, pô, os ossos dela não tão aguentando ela, sabe? É, e é uma puta de uma doença foda a fibromialgia, não. Tipo... É uma dor que tá listada nas 10 maiores dores do mundo, assim. É tipo como se você tivesse cãibra em todas as partes do seu corpo ao mesmo tempo. Mas aí, a maior lembrança que eu tenho com ele não foi nem em 2011, quando saiu o álbum, nem em 2012. Acho que foi uns 2 anos depois, quando eu tava me assumindo bissexual. E aí, puta, cara, parece um clichêzaço você falar assim, cara... Lady Gaga, Madonna, me ajudou nessa hora. Mas quando eu tive uma crise, é que assim, porque quando eu falei pra minha mãe que eu era bissexual, minha mãe já tinha separado do meu pai há um tempo já, e eu fui evoluindo a ideia de descobrir como eu era, o que eu era, se eu era gay, se eu era bissexual, se eu era hétero, se eu não era nada. Aí com meus amigos mais próximo já sabia. O Victor, eu cheguei pra você, Victor, sentei um dia e falei. Não, foi natural, né? Foi. Ah, você me contou uma vez, mas você contou histórias já, entendeu? É, já foi direto já, né? Aí eu sentei pra conversar com a minha mãe, a gente tava discutindo de alguma coisa, e eu falei pra ela, eu te preciso falar. E aí eu cheguei pra ela e falei, tipo, não, eu queria te falar isso, não sei como fala e tal, e aí eu falei pra ela que ela é bissexual. Aí ela começou a chorar, chorar sem parar. E aí. Eu não lembro o que ela falou exatamente, mas na hora não foi nada de aceitação, sabe? Foi uma rejeição na hora. E aí eu fiquei. Tá, só que foi muito engraçado esse momento, porque ao mesmo tempo que a minha mãe me rejeitou, não me rejeitou na hora, mas sei lá, ela ficou chocada com aquela notícia, teve uma eu me senti negativa, digamos muito assim. leve. É, mas eu me senti muito, muito, muito leve, cara. E aí eu subi pro meu quarto, eu puxei uma escada que, quando eu dormia lá no sótão da casa da minha mãe, eu tinha uma escada pra subir que eu tinha que puxar. Aí eu puxei a escada, agora lá em cima, e fico isolado naquele sótão. E aí eu botei esse álbum no máximo. Aí foi na segunda música, o Born This Way mesmo. Que puta merda, cara. Eu nunca chorei tanto. Eu ouvi 3 vezes a música e eu chorava copiosamente. Puta merda, só que assim, foi uma sensação tão boa, e nos dias seguintes eu fui ouvindo esse álbum repetidamente e cada vez mais eu fui, tipo, me entendendo, tipo, tem outra música que chama Hair. Se você ler a letra, parece tosca, que ela fala assim, que eu sou meu cabelo e eu sou tão livre quanto meu cabelo. Então, tipo, o que que ela tá falando nessa música? Ela tá falando, tipo, cara, eu sou o que eu sou, eu posso estar vestido de saco de pão, mas se eu tô satisfeito de estar vestido como saco de pão, eu tô feliz por isso. E eu aí, posso assistir puta, com vestido de carne, que ela vai estar feliz. Ou de carne, ou de cabelo. Então, por isso que, tipo, eu não tenho problema nenhum de usar uma saia na rua. Porque, pô, se eu tô satisfeito com isso, eu vou usar. Não, devo nada a ninguém, não preciso provar nada pra ninguém, não sei pra mim mesmo. Sabia que isso é algo que eu admiro muito em você, Gabs, essa sua atitude, mano? Desde o começo, desde antes da gente trocar tanta ideia assim, eu sempre paguei muito pau pra essa sua atitude de ser você mesmo, não se importando com o que os outros pensam. Eu não Sempre ligo, um negócio cara. muito marcante em você. Porque eu nunca te falei isso, mas sempre eu achei muito da hora, tá ligado? Não, não Então, eu sei se, aprendi com então. digamos, se me inspirou, mas, tipo, em alguns momentos eu sempre falo, caralho, que foda, que bagulho da hora. Então, cara, eu acho total, que... Total, eu concordo. Isso é uma coisa que falta nas pessoas. As pessoas querem muitas vezes provar pras outras quem elas são. Só que você não precisa provar nada pra ninguém. Você precisa provar pra você só o que você é. Você não paga a conta das outras pessoas, as pessoas não pagam suas contas, então... Eu acho que não é nem se provar, é simplesmente não pensar nisso. Você simplesmente agir da forma que você quer. Ser livre de pensamento. É. Então, pô, é isso. Então escutem, é um ótimo álbum. Ele tem bastante parada de rock. Ele tem uma música que saiu no álbum, que é Judas, que me ajudou a sair da religião também, mas... Não, isso não sei se é bom. O Lady Gaga tirando fez bem. A pessoa. Mas porque assim. Da família tradicional. Não, mas ela, não é por isso. Ela deu uma releitura assim. Não, ela. Porra, o Born This Way ela fala tipo. É, não, não importa se você ama ele ou se você ama ele com letra maiúscula, de Deus. Sabe? Você nasceu desse jeito. E ela fala muito de Deus de uma forma boa. Ela não fala de uma forma ruim. Sabe? Então, tipo, na Judas. Ela tá falando, tipo assim, qual que é o problema de alguém se apaixonar por Judas? Porque as pessoas também são como Judas. As pessoas pecam também que nem Judas. E aí eu fiquei, caralho. Você só não pode ser cuzão, né? Você só não pode ser cuzão, porra. No final é isso que importa. Você pode gostar de Judas, você só não pode ser filho da puta igual ele. E trair seus amigos, seus pais. Você é filho da puta? Não, é cuzão, caralho. Vai, Vi, sua vez. O que você manda, cara? Born This Way, caralho. Pô, vocês vão jogar pra mim aqui assim? Cara, eu quero trazer... Assim, primeiro eu quero falar que pra mim foi muito, muito, muito difícil fazer essa pauta. Porque assim, eu comecei a pensar e assim, meio que tudo que eu vejo, eu consumo, eu meio que absorvo e muda, sabe? Só que assim, eu não consigo pontuar coisas que mudaram tanto ou coisas que me ajudaram tanto, sabe? Tipo, foi bem difícil, certo? Mas eu peguei um livro aqui que, eu não sei, veio na minha cabeça, eu acho sensacional, eu acho ele meio desconhecido, sei lá. Eu só conheço mais uma pessoa que leu e... Então, eu acho que ele é meio desconhecido, mas... Ele é muito sensacional e ele me ajudou... Eu li numa época que eu tava meio ruim e ele tem uma moral meio que eu levo pra vida inteira. Foi a primeira vez que eu vi isso, sabe? O livro é Blackout, não sei se vocês conhecem, é um romance, segundo o Wikipedia, é um romance apocalíptico. Eu não sabia que existia esse gênero. É escrito pelo autor brasileiro Marcelo Rubens Paiva, foi publicado em 1986, eu li ele em 2010, se eu não me engano, 2010. Foi um amigo meu da escola que me emprestou, um amigo meu que eu não tenho mais contato, mas gostaria de ter. Matheus, se você estiver ouvindo aí, manda um salve. Acho difícil você estar ouvindo. A última vez que eu falei com você, você nem celular tinha, então... Caralho, como assim, velho? Ah, ele na época ele tava numa vibe meio de se desconectar e tal, e eu acho super justo. Mas enfim, gostaria de falar com você novamente aí. Enfim. Blackout, cara, esse livro é sensacional. Ele é sensacional. Dá uma prévia pra gente, cara. Como sinopse pra nós. Cara, é o seguinte: tem uma sinopse aqui, mas eu não vou ler a sinopse, eu vou falar do que eu lembro de cabeça. Eu quero emoção, eu não quero. Na sua, né, pô? Tem uns caras, tem uma galera, certo? Uma moçada, uns caras meio. Começa que os personagens principais já são meio quebrados, e eu gosto muito disso. Eu vim a gostar mais disso depois, mas inclusive uma outra obra que eu vou falar fala muito sobre isso. Mas assim, os personagens já são meio quebrados assim. E eles são aquela galera que investiga caverna, sabe qual é? Eu não lembro o nome, não. Tem um nome pra essa porra aí. Arqueólogo. Indiana Jones. Não, é do arqueólogo. Eles vão nas cavernas... Isso, Dora Aventureira. Aí eles vão lá, eles entram numa caverna, aí desmoronam um rolê lá, eles ficam presos dentro da caverna. Beleza. Eles ficam uns dias lá, eu acho, sei lá. Aí eles saem da caverna, todo mundo virou borracha. Todo mundo. Hã? Borracha? Borracha de apagar? Não, é borracha. Eles são tipo estátuas, só que eles são umas estátuas meio emborrachadas. É tipo estátua. Todo mundo vira estátua. Estátua de borracha. Caralho, mano. E é isso. E aí mostra eles vivendo em cima disso, tá ligado? Isso acontece tipo no primeiro capítulo e aí é isso, cara. E aí eles estão lá vivendo. Só que assim, o mais legal... É que, tipo, eu sempre, maluco, né? Eu sempre vivi filmes sobre coisas semelhantes, sabe? Desgraça, apocalipse e tal. Onde eles tentam, puta, achar o motivo, achar o não sei o que lá. Mas esses caras, eles só vão viver, porque, tipo, é isso que a gente faria, tá ligado? Se acontecesse alguma merda aqui, a gente não ia atrás, puta, o que aconteceu e tal. Mano, foda-se, eu tenho mais tantos anos de vida, eu vou viver do jeito que eu vou ficar bom aqui e vou ficar tranquilo, tá ligado? Tipo, você não vai atrás de uma solução, você simplesmente aceita e convive com aquilo. É, não tem uma solução, tá ligado? Aparentemente, porque não tem uma causa, sabe qual é? Não tem nem a causa. E o livro me passou muito essa parada, tá ligado? Que, tipo, independente do problema, você tem que agir sobre e fazer a parada, porque tem coisa que você não consegue resolver, entendeu? Entendi. Cara, e é sensacional, cara. É um livro muito, muito bom, que eu não acho que é conhecido, não sei. Não é nem um pouco conhecido, porque eu nunca ouvi falar. Você joga aqui na internet, só tem a capa de 86. Mentira, tem uma outra capa. Foi nessa capa que eu li aí, eu acho. Deixa eu ver. Não, só tem essa que é um, parece Marte. Ah, não, é uma nuvem. É um céu, né? É, essa capa aí que eu li, velho. Então, assim, foi um. Você tem esse livro ainda? Não tenho, eu fui emprestado. Deve ter dois. Se a Matheus me emprestou, eu devolvi pra ele. Fiquei interessado, mano. Eu já li um outro livro desse cara. Hã? Não, é. Acho que é 300 páginas, mais ou menos, sei lá. É, de boas. E a gente pega por conta desse lance, de, tipo, simplesmente aceitar e ter que seguir? Não é assim. Ou a fase que você tava. Não é só isso, é que assim. Eu li o livro inteiro. Isso é meio que um spoiler, mas foda-se. Eu li o livro inteiro buscando uma resposta, sabe? Eu li o livro buscando uma resposta. Porque eu falei, mano, não é possível que isso vai acontecer. E foda-se. Não é possível. E acontece, foda-se. No final, acontece uma outra treta ainda que. E foda-se. Mas é legal que é tipo, é meio que real. Porque, por exemplo, se eu saísse aqui de casa agora e tivesse assistado a galera, eu não tenho como descobrir o que aconteceu. Não tem forma alguma. Tipo, eu não vou conseguir. Então a gente teria que seguir. É realmente muito bom. E eu gosto muito desse autor. Tem um outro livro dele que eu acho que já é mais famoso, que é o Feliz Ano Velho. Que é uma autobiografia, né? Esse autor, ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico. E aí, nesse Feliz Ano Velho, ele conta isso. Também é muito bom. Também recomendo. E também me ajudou em algumas coisas aí, tipo, de visão de mundo e tal. É bem legal. Eu gosto muito desse autor aí, recomendo aí pra moçada. Seguir em frente. Então, a mensagem que a gente consegue tirar desse livro é seguir em frente no matter what. Exato. A vida vai tá lá, mano. Bacana, cara. Muito bacana. Interessante. E outra coisa. Isso também me ajudou a criar histórias, sabe? O quê? Criar histórias, sabe? Tipo, eu gosto muito de criar histórias. De escrever e tal. E eu me inspiro muito nisso aí. Nessa filosofia, entendeu? Entendi, bacana. Legal, puta livrinho bacana aí pra galera ver. Eu quero procurar, vou deixar aqui na minha listinha da Amazon, que vai que eu compro. Mas eu quero falar do filme Um Sonho de Liberdade. Ainda não entendo o que aconteceu aqui. Aquele velho é mais maluco do que qualquer um aqui. Ah, Raywood, para de falar nisso. Mas você quase se borrou, né? Não há mola. Querem parar de falar? Brooks não é maluco. Só ficou institucionalizado. Que institucionalizado? Isso aqui é 50 anos, Raywood. 50 anos. É tudo o que ele conhece. Aqui ele é um homem importante. É um homem culto. Lá fora não é nada. Só um ex-presidiário com artrite nas duas mãos. Talvez nem consiga tirar um cartão da biblioteca. Entende o que eu digo? Eu acho que só está falando besteira. Pode achar o que bem quiser, Floyd. Mas eu sei que esses muros são estranhos. Primeiro a gente odeia, Depois se acostuma. E depois de muito tempo, você fica dependente. Isto é que é institucionalizado. Droga. Eu nunca fiquei assim. Pois é. Fique o mesmo tempo que o Brooks ficou aqui. Tem toda a razão. Nos mandam viver aqui. E é exatamente o que nos tiram. A parte que conta, pelo menos. Puta filme, velho! Gu, eu vou te dizer que eu quase assisti ele de domingo pra segunda, que eu tava acordado de madrugada e eu queria assistir um filme. Eu quase apertei ele, só que tava do lado, Cidade de Deus, e eu nunca assisti Cidade de Deus. E eu falei... What?! Não, eu tava preparado pra falar, como assim, Gabriel? Como assim você nunca assistiu O Sonho de Liberdade? Aí se me mete um... Deus! Sabe o que acontece? Eu achava que eu assisti Cidade de Deus, só que eu não assisti Cidade de Deus. Eu tinha assistido Carandiru. E aí pra mim eu jurava que eu tinha assistido Cidade de Deus. E aí eu comecei a ver as paradas de Cidade de Deus, eu falei, gente, não é possível. Não é possível, e a galera fala muito bem de Cidade de Deus, eu achei que Carandiru era um filme da hora. É um filme, cara. Cidade de Deus. Da hora, só que não é Cidade de Deus. Sabe? Então, tipo, Cidade de Deus, depois é Carandiru. Cara, mas, Cidade de Deus é do caralho, velho. E é do caralho. Vou cortar você nessa aí. Não, Cidade de Deus. Puta merda! Que filme... Puta, a minha unha do pé quebrou. Você tem ideia? Foda. É um filme do caralho. É um filme que te prende pra porra, é um filme foda. É, o filme te prende, a direção é envolvente pra caralho, a história, os personagens, e você saber que essa porra é real... Você fica putaço, você fica doido, você fica instigado, você torce, você... É bizarro. É foda. Tem uns personagens muito bons. O Sonho de Liberdade, me conte mais, que eu quero saber mais e eu vou assistir. Sonho de Liberdade é um filme lançado não sei em que ano, é um filme bem antigo, assim. Por volta dos anos 90. 92. É um filme que... Ele é o primeiro no ranking do IMDb. Ele tá na frente de Poderoso Chefão, pra vocês terem uma ideia. 94. Merecido! Eu acho um filme sensacional e não sei, eu acho que a primeira é a sinopse pro Gabs entender. Ele é baseado em um conto do Stephen King, que conta a história... Eu vou falar dele depois aí. Que ele é preso injustamente. Ele é acusado de matar a mulher dele, injustamente, ele é um bancário e tudo mais. E meio que ele vai preso. Só que ele aceita, acho que tem muito esse lance, um pouco parecido com o Luvi, um pouco não, de subverter o que você espera. Você espera que é uma pessoa que vai ficar revoltada com essa prisão. E ele simplesmente aceita aonde ele foi colocado. O que aconteceu com ele, ele aceita e tenta mudar a realidade aonde ele está inserido. De uma forma muito lógica e muito incrível, assim. E tem a história dele, mas a história das pessoas que cercam ele também é muito foda. Ele é abusado dentro da cadeia. Não, não é spoiler, tá, gente? Ele sofre muito dentro da cadeia. E tem um personagem do Morgan Freeman, que é um cara que, mano, eu acho ele sensacional. É ele fazendo o papel de velho sábio, que pra mim é um dos melhores papéis de que ele Deus? Faz. É, papel de Deus. Deus, como sempre. E assim, Gabs, cara, assista que é um filme magnífico. E o que acontece, por que ele pega tanto? Além de ser um filme muito bom, não tem questionamento, gente. É o primeiro do IMDb. Pra qualquer um que você pergunta, ninguém vai falar que esse filme é ruim. Se a pessoa fala isso, mano, ela tá errada. Simples assim. Ela assistiu o filme errado, que nem eu. É, assim, a gente tem que combinar que se a pessoa não quiser prestar atenção, ela vai achar ele meio cansativo. Porque é um filme de 3 horas, quase, se eu não me engano. 2 horas e 20. É, por... 2 horas e 20? Ele é um filme muito longo, mas, cara, ele é parado e ele exato. Tem muito diálogo foda. Ele tem muito diálogo foda. Você prestou atenção 10 minutos. Parar sem celular e assistir. Exato. Você se envolve com o filme. Envolver com o filme. Você se envolve muito, velho. Porque o cara sabe contar essa história, velho. Não, ele é foda. Os atores são fodas, a direção é foda. E legal, agora que eu percebi que ele nasceu no mesmo ano que eu. Filme gravado no mesmo ano que eu nasci. Mas, por que ele me pega tanto? Eu tive uma passagem na minha vida, eu acho que o Gabi sabe, o Vi não, que eu fui dependente de drogas. Aí quando eu consigo sair dessa, eu fiz um tratamento e tudo mais. E eu fui morar com a minha madrinha nessa época. Eu e minha mãe fomos morar com ela. E ela sempre foi uma cinéfila muito grande. Eu não gostava tanto assim de filme, assistia filme de sessão da tarde. E ela fala, porra, vamos ver esse filme aqui então, acho que você vai curtir. Ela tinha uma coleção gigante de DVD. E esse é o primeiro filme que ela coloca e, cara, explode minha mente. E percebendo depois, acho que tem todo um lance de eu entender que eu fui colocado nessa posição, saindo das drogas e tudo mais, e eu podia ser dono da minha liberdade, eu podia sonhar com ela e entender que estava apenas na minha mão. É uma parada que me pega muito e, tipo, até hoje é um filme que me marca muito. Sempre eu evito, às vezes, ver ele, porque eu sei que eu vou ficar meio que aéreo uns 2-3 dias, porque me faz pensar muito. Não no passado, mas no futuro, a fase que eu tô hoje. É um filme que, assim, muda muito minha vida, porque, além de tudo isso, também é um filme que me coloca pra entender de cinema. Entender estrutura de roteiro, um pouquinho de atuação. É um filme que me pega de uma forma de todos os cantos. Não tem como eu falar, porra, nisso aqui não. Ele me pega no pessoal, na minha evolução como pessoa. Então é um filme que, assim, eu acho foda. Se a pessoa vir falar, mano, eu não gosto desse filme, a gente vai arranjar treta, velho. Você pode falar mal de Harry Potter pra mim, mas você não pode falar mal de... Até porque você fala mal de Harry Potter às vezes também. Não, é, mano. Eu sei que Harry Potter tem falhas, mas esse filme, pra não, mim... Não, mas Não, voltando, cara, você pegou um filme que é um filme que dava uma mensagem perfeita pra você, e é um filme que te introduziu a um universo que você não conhecia. Puta, cara, então é uma coisa que muda a vida mesmo. E na época eu tinha 14 anos. Tinha 13 pra 14 anos, eu ia fazer 14, faltava pouco tempo. Então, cara, é um filme foda. Esse filme é muito foda. É, lembrando que ele é do... O diretor dele costuma trabalhar bastante com outras adaptações do Stephen King muito famosas, que é aquele A Espera de um Milagre também, que é muito foda. Tipo, o cara só tem filme ruim na mão, né, velho? É. Pega esses dois filmes, mano, se alguém faz um filme desse, o cara já é foda. Ele fazer dois filmes com esse peso, puta que pariu. Ele fez também o Nevoeiro, que apesar de controverso, eu adoro. O maluco me mete Nevoeiro, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Beleza, mano, se aposenta. Cara, e Um Sonho de Liberdade, pra mim, putz, cara, nossa, é um filme do caralho, velho. O Sonho de Liberdade, ele foi direto pra filme, não é livro nem nada. Não, ele é um conto do Stephen King. É um conto. É um conto, E é muito foda, porque Um Sonho de Liberdade, ele traz uma discussão que muitas vezes a gente não percebe, que é, a gente é criado pra ser preso. E quando a gente tem a liberdade de escolher na nossa mão, a gente não sabe o que fazer com ela. Porque a gente lida melhor sabendo pra onde a gente tem que ir. Você pode pegar, sei lá, porque muita gente passa pela crise dos 30, crise dos 25, porque a sociedade meio que te molda pra chegar até ali. Você tem que casar, quer dizer, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, tem que ter um trabalho bom, encontrar alguém e casar. Esse é o plano que você tem. Então, pra você ficar fácil viver seguindo ele. A partir do momento que, sei lá, você chegou nos 25, metade da sua vida, e não fez nada disso, cara, e aí? A liberdade é sua, você não tá mais preso a nada. Ou se você realiza tudo isso, qual é o próximo passo? É uma discussão muito legal que tem no filme, e eu acho magnífico. Eu acho que esse é um filme que todo mundo tem que ver, pra ser uma pessoa melhor na vida, entender um pouco mais de si mesmo. Sim. E além de tudo, é um filme muito divertido. Além dele ser muito profundo, de você tirar coisas muito boas dele, eu acho um filme muito divertido. Todas as relações que tem entre os personagens, tem entre o personagem principal. Cara, tem uma cena que eu acho tão linda, Vi. Você vai saber, o Gabs vai perceber na hora. A cena que eles estão bebendo cerveja. Sim. Cara, sim, aquela cena, mano, me arrepiei aqui só de lembrar. É uma cena tão gostosa de ver, mas ela é tão simples. Mas a simplicidade, ela se torna magnífica. É muito foda. E outra coisa, eu acho que, tipo, principalmente no momento que a gente tá, e que a empatia tá muito em falta, tá ligado? Você começa esses caras que estão presos e que eles têm uma história de vida tão bonita e que, tipo... eles estão conformados em estar ali, em ter feito aquilo ali, mas assim, você se ligar com aqueles personagens, pra muita gente é importante, tá ligado? É essa parada de se conformar que você tá ali e de você não se revoltar com aquilo. Você pegar o que o mundo te deu e trabalhar em cima disso. O médico fica longe daqui e você está aqui dentro, é a verdade. É, essa é a verdade. É lá longe e eu estou aqui. Eu acho que tudo se resume a uma escolha bem simples. Ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Continuar aquela história vendo, tem um pouco do Victor dessa história. É, porque eu botei The Killers ali, só que eu não tô falando de nenhum álbum, nenhuma música, eu tô falando da capa de um álbum. Da capa de um álbum, te marca? Ah, eu vou chorar, mano. Capa de um álbum do The Killers. Porque o The Killers tem uma capa de álbum que chama Hot Fuzz. É tipo uma parte 2 daquela história que eu tava contando da Lady Gaga sair, da verdade. Tá. Agora que eu contei. É, porque, o que acontece? Aí eu tava todo em crise. É, depois eu fui aceito e tudo mais, tudo ok. Só que assim, eu ainda tava em crise e eu comecei a ficar meio anos rebeldes, assim, na minha vida. E aí teve um rolê, cara, que não foi um rolê que era pra ter. Não foi um rolê que... foi bom, assim, foi um rolê legal. Não foi um rolê da hora, foi um rolê meio pai. É, foi um rolê legal, só que aí em certo momento, na metade do rolê, eu tava chorando novamente, copiosamente, sendo que depois que eu passei de várias coisas divertidas, fiquei bêbado, vomitei na privada, e aí eu tava, o Victor tava nesse rolê depois, ele saiu durante um tempo e voltou pra esse rolê, Meses de perguntar quem foi fazer. Cara, esse rolê foi muito louco. Eu não lembro de metade desse rolê. Detalhe, eu não bebi desse rolê. Eu tava chorando lá, tipo, desesperado pela confusão que tava sendo todo o rolê, as paradas, a gente pegando gente que não devia se pegar, ou devia. Dá assustada, né, velho? Não era um erro, mas é porque era algo muito diferente, novo pra mim, que talvez não queria estar fazendo. Não iria fazer. Tá, aí o Victor chegou, e aí a gente foi levar uma galera em casa, que era numa quebrada também, né? Era um rolezinho, era longinho, não era? Nossa, era bem longe. Eu nem lembro onde era. Nossa, era bem longe. A gente ficou na casa daquela mina, lembra? Ah, sim! O que acontece? Aí a gente foi pra casa de outra pessoa que tava no rolê, e aí, mano, vamos embora. E isso era tipo 5 horas da manhã já, sabe? O rolê começou 4 horas da tarde. É aquele rolê que vai tomando um caminho meio maluco, que não é da hora. É, acontece coisas que devia acontecer, acontece um monte de coisa que a gente não queria que acontecesse. E aí o Victor foi pegando e falou assim, não, vamos vazar, vamos embora. E aí foi tipo um rolê que eu aprendi muito nesse rolê, de quais são os limites e quais não são limites. O que não fazer, na real. É, e aí quando a gente tava voltando, a gente tava ouvindo aquilo, eu acho, não tava? A gente tava ouvindo um monte de coisa, a gente tava ouvindo a rádio e ela tocou The Killers antes. É, só que no exato momento, o céu tava com a cor da capa do álbum Hot Fuzz, que é o primeiro álbum deles. É... E tinha uns prédios, tava igualzinho, tinha cara. Tava igualzinho a capa do álbum, sabe? E aí a gente tava tendo uma conversa, cara, tipo, de seguir em frente, como o Vitor tava falando aí. É, de aprender que caralho, outra referência, mas não é uma referência tão forte pra mim, talvez seja pro Vitor, que é Jurassic Park, e o Vitor me mandou um Life Finds a Way, sabe? Tipo, a vida encontra um jeito. E puta, cara, naquele momento, a minha vida praticamente encontrou um jeito. Olha que lindo, meu noivo aí. Total. De lá pra cá, as nossas vidas mudaram completamente, cara. Se for parar pra pensar. Naquela época, então, exatamente naquela época. Só aquela imagem, então a imagem do Hot Fuzz agora pra mim, ela me traz uma sensação de tipo, crescimento, de evolução. E foi uma coisa que me inspirou, que eu não esperava que ia me inspirar, sabe? É aqueles momentos de turning point, né, que acontece na sua vida, né? Que você não espera e muda tudo. Pô, não é ele que... E aproveitando, o álbum é muito bom, tava ouvindo ele hoje de novo. Ele tem, tipo, os maiores hits do The Killers estão naquele álbum. Uhum. Vale. Nossa, eu quero muito tatuar também. Eu não sei o quê, mas eu sei que é a música do All the Things I've Done, sabe? Eu queria muito tatuar alguma coisa com o I Got a Soul, But I'm Not a Soldier. Que é, tipo, é que fica mais legal em inglês, né? Uhum. Porque ele fala, eu tenho uma alma, mas não sou um soldado. Então, puta, cara, eu queria muito tatuar isso, não sei de que forma ainda tatuarei, mas um dia tatuarei. Se eu não me engano, eu tava tocando Somebody Told Me. Minha vez, nossa, depois dessas três aí que me quebraram. Cara, eu nem sei mal o que falar, na real. Cara, tá difícil esse aqui, hein? O é tema foi, vai ser um puta tema de boa, né? Não, eu vou mandar um aqui que tem um pouco a ver com Blackout, mais um monte de coisa, na real. Que é a série de livros também da Torre Negra, do Stephen King. Stephen King aparecendo de novo aqui, Stephen hein, cara? Stephen King de novo aí. Stephen King é aquele cara que você não conhece ele, mas tudo que você já viu tem algum parecer dele na vida. Exatamente. E se você conhecer ele, você vai ser muito mais feliz. Porque os livros dele são sensacionais, cara. O cara lança... Alguma coisa do Stephen King você já viu, e se por um milagre na Terra você não viu, você já viu coisa que foi baseada nele. Exatamente. Você assistiu Stranger Things? Aí. Assistiu Stranger Things? Coisas estranhas. É Stranger Things. É Things. É Things, Roger. Caralho, mano. De Stephen King a gente chegou em choque de cultura, velho. Mano, pra ai, sempre, velho. Então, e eu gosto muito da Torre Negra, porque assim, são 7 livros, né? A história principal, tem mais um livro que eu não li ainda. Na verdade, eu não terminei a série, porque eu não quero terminar, porque eu sei que ele não vai lançar mais da série, e eu fico tipo... Nossa, puta, só tem mais 2 livros. Será que eu vou ler? Puta, não vou ler agora. Vou deixar pra mais tarde, entendeu? Você não quer que acabe. Porque eu não quero acabar, saco? É? Mas a saga acabou já. As histórias estão... Já acabou. Já acabou. Mas eu não quero acabar pra mim, entendeu? E fala muita coisa. Porque assim, o primeiro livro, o Stephen King escreveu com 19 anos. Stephen King, que hoje tem 300... Ele anos. Cara, é muito ruim o primeiro livro, mas é muito bom, ainda assim. E põe muita pressão em mim, que gosto, tenho a vontade de um dia ser um escritor, que já tenho 25 e nunca escrevi uma palavra tão foda quanto aquele livro. Mas... Só que assim, é muito foda ver como ele evoluiu de lá pra cá, sabe? Porque do primeiro pro segundo, acho que tem 20 anos de diferença. Sei lá, tem muito tempo de diferença. Ele demorou muito. Quanto tempo? Eu vou pegar aqui certinho. Caralho, velho. Eu acho que, cara, eu não sei não, tá? O primeiro foi lançado inicialmente na década de 70. Ele começou a escrever na década de 70. E o segundo foi lançado em 87. Não é tanto tempo assim. Uns 10 anos aí. Mas assim, cara, é muito bom. É uma série muito boa, só que assim, ela fala muito sobre como a gente é arrogante quando novo e como a gente entende a vida depois, saco é? Porque assim, no primeiro livro, o pistoleiro, que o nome do livro é O Pistoleiro, mas assim, o pistoleiro que é o personagem principal... Ele é o cara mais foda que você vai imaginar, tá ligado? ele tá passando por muitos problemas, muita coisa ali e tal, que é muito bom no plot da história, só que ele é um personagem muito overpower, tá ligado? Ele é muito foda. Ele é o cara que atira mais rápido que qualquer pessoa, ele atira em qualquer um, ele carrega muito rápido, ele é foda. Ele é muito foda. E a partir do segundo livro, ele tá totalmente quebrado, tá ligado? Caralho. Tipo, mano, ele é um pistoleiro destro que perde os dedos da mão direita no segundo livro, no primeiro capítulo do segundo livro, tá ligado? Glória a Deus. Tipo, caralho. E ele tá morrendo, ele tá, tem um monte de treta acontecendo, não sei se ele tá morrendo ainda, porque, não sei, tá, tem muita coisa ruim acontecendo com ele, e isso é muito foda, tá ligado? Tipo, isso me fez entender, porque assim, os personagens que eu criava antes de eu entender isso eram sempre muito fodas, sempre overpowered, eu sempre queria ser aquele cara puta foda, flawless, sacou é? Só que depois você entende que a vida não é assim, tá ligado? Que tipo, você ter falhas é muito mais legal, tá ligado? É, o que é, você não faz você não são as falhas também, né? Exato. É bem isso, e assim, você criar uma história com um personagem que tá quebrado, que é muito mais difícil ele fazer qualquer coisa, é muito mais legal, é muito mais divertido, tá ligado? Cara, é muito legal esses tipos de personagem porque faz eles parecerem humanos. Acho que o exemplo que a gente pode pegar é o do Vegeta, né? Tem muita gente que gosta do Vegeta por ele ter esse lance de ele ser meio quebrado, dele ter a inveja, que normalmente é o que pessoas pintam sempre como o herói sendo bonzinho. No caso do Vegeta, tem esse lance dele ter a inveja que, cara, torna ele mais humano e muito mais agradável. Porque a gente gosta de se ver em pessoa, em personagens, e personagens muito certinhos são uma utopia que a gente nunca vai conseguir. Porque a gente, total, não é certinho na vida. Normalmente a gente é sempre uns cuzão. Tem que lutar pra não ser cuzão. Essa, sim, é sempre a meta. Cara, e mano, essa parada deles terem quebrado, cara, puta, cara, pra mim faz muito sentido, velho. E tipo, ele já tá com o status quo definido, ele já sabe quem ele é, ele já teve essa busca por ele mesmo. Aham. Uhum. Ele chega lá, acontece alguma coisa e ele tem que se encontrar de novo. É muito foda, personagem assim. Eu costumo gostar bastante. Sim, sim. É o que acontece também, por exemplo, que é o... E outra parada que tem na Torre Negra que eu gosto pra caramba, que é o seguinte. Tem um termo lá, tem vários termos que ele fala na série, né? Que... Porque é um mundo diferente, nesse mundo tem regras que ele põe lá. E tem uma dessas regras que é o K. Uma dessas entidades, vamos assim dizer. O K, ele é tipo um destino, assim. Na minha percepção, ele é tipo um destino. Toda a percepção que eu tenho da Torre Negra é minha, porque eu nunca fui atrás de ler coisa, porque eu não quero saber, porque eu comecei a ler depois que já tinha terminado a série e tal, enfim. Mas eu acredito que seja o K seja tipo um destino, mas ele age de uma forma diferente sobre o ser humano, tá ligado? E dentro do K, ele tem o Katete. O que é o Katete? O Katete, ele é um grupo de pessoas que são reunidas pelo K. Ou seja, é um grupo de pessoas que divide o mesmo destino. Que foram feitas de uma forma com que as coisas que um deles quer, que os dois querem, se encontram e eles acabam vivendo juntos, sabe? Esse que encontra, que acaba acontecendo com eles... É algo natural da vida, não é algo forçado. É algo natural da vida pelo K, porque a vida, eles falam que a vida é regida pelo K, entendeu? Entendi. Então tem essa parada. Então meio que o K que manda nesse caso. E é, mais ou menos, ele manda, mas não manda também. Ele tá ali, também não tá. Eu não entendo muito bem. Podemos colocar ele como o senhor do tempo, que faz as coisas acontecerem da melhor forma possível. Isso. E eu trago muito isso pra minha vida, porque eu acredito que eu sou cercado por pessoas do meu catete, sabe? Porque, assim, eu conheço muito... eu tenho alguns amigos que são muito, muito... Eu sou muito, muito apegado, sabe? Apesar das vezes a gente tá longe, da gente não se falar tanto, mas, assim, eu tenho aquele amor incondicional que as pessoas normalmente atribuem a familiares, sabe? Que nem a gente. É, que nem tem muita gente que fala: ah, não, puta, você tem que perdoar porque é sua família, família, não sei o que lá. Eu tenho isso muito com amigos. Eu tenho isso muito, muito com amigos, sabe? Esse amor incondicional. Eu tenho também com familiares, mas eu acredito que seja porque eu sou amigo dessas pessoas, sabe? Da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Não é porque não é o sangue que une vocês. Exatamente, exatamente. É uma vivência que eu tive com eles que superou qualquer coisa, sabe? Tipo, minha madrinha, tem várias pessoas, minha avó. Mas é um a mais, sabe? Tipo, não é o fato de ser. É a paradinha que une você. É legal, esse negócio de caca, tete aí é legal, porque assim, é como se a gente tivesse dado um nome pelo que a gente tem. A gente é tão amigo que a gente é muito família. A gente é considerado família que se precisasse de um rim, eu tirava meu rim e te dava. É. Então. E esse é o nome, vai, que dá pra isso. É, uhum. Essa ligação. Ligação. Inclusive, eu tenho uma tatuagem do símbolo do K. É, que eu fiz em homenagem. É a minha da perna. Aquele K, é um K. Tem na minha perna. Ah, sim. Um corte no meio. Isso. É, que eu fiz em homenagem a todos os meus amigos, sabe? Porque, sei lá, eu não seria nada se não fossem as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Porra, da hora, cara. Me conseguiu me vender a série e esse lance é legal. É muito bom. Cara, esse negócio tem muito a ver com o Victor, eu acho. Oh. E esse lance de. Na moral, porque assim. É uma coisa que você passa muito o vídeo, porque, tipo, todo mundo tem uma família gigante, querendo ou não, a gente tem família gigante, a gente só não conhece todo mundo. E aí o tio Maroquinha morreu, cara, pra que eu quero saber que o tio Maroquinha morreu? Ele vai me dar uma herança? Ficou pra minha herança dele? Então, senão, não tem nada a ver com ele. Não vai mudar nada você, sei lá, ir no enterro dele. Meio que, tipo, mano, ele morreu, ele não fazia parte da sua vida, do seu ciclo social, assim. Exatamente. Não é que eu não ligo pra morte da pessoa, afinal, morte não é uma coisa que a gente comemora, não é uma coisa divertida, né? E aquela parada é exatamente o que o Gu falou, por exemplo. Se, por exemplo, às vezes a familiar de uma pessoa que eu, tipo, sei lá, alguém querido meu falece, essa pessoa que eu gosto muito vai ficar triste e pra mim isso é avassalador, sabe qual é? Sim, ver a pessoa que você gosta mal, às vezes te marca mais do que você perder algum familiar, nesse caso. Exato. E isso... Tem algum tempo atrás... O Gabs falou e é muito verdade, viu, Vi? Eu também enxergo em você esse lance de amizade muito forte. Cara, a gente se viu, sei lá, se viu mesmo na vida 3 vezes, se você for ver. É verdade, assim, mano, é verdade. Três vezes na vida a gente se trombou. Mas, cara, eu sinto uma energia vindo de você de, tipo, de realmente amigo, sabe? Uma pessoa que eu posso contar. É uma parada que, assim, eu me sinto muito em casa trocando ideia contigo. Te visto muito poucas vezes, então eu consigo sentir de você essa energia de, tipo, cara, não, ele é meu amigo de verdade. Ai, guys, vocês estão fazendo esse cast pra fazer eu chorar? Vão tomar no cu, tá? Eu tô muito emocionado. Vamos lá, gente. Acho que algo muito marcante pra mim também. Eu falei de um filme atrás, né? Um Sonho de Liberdade. Tem uma série de filmes que também foi a minha madrinha que me apresentou. E esse dia foi muito engraçado porque eu me lembro exatamente como foi. A gente acordou num sábado, era, sei lá, 10 horas da manhã. Eu desci as escadas. Ela tava fumando, a gente viu que tava passando nada na TV e tava chovendo. Ela falou, vou assistir algum filme. Ah, beleza, madrinha. Aí eu fui na estante dela. Falei, que filme é esse daqui? Aí era um cara com uma bandeira dos Estados Unidos, meio que com uma luva de boxe, assim. Ela falou, você nunca viu? Nossa! O Vitor já sabe qual é. Falei, não, nunca viu. Ela falou, beleza. E naquele momento eu descubro um rock balboa. We'll be right back. pra mim é uma parada que muda também total minha vida. Foi, tipo, no mesmo ano que eu vi O Sonho de Liberdade, nesse dia a gente assiste o Rock Balboa. 1, 2, 3, 4, 5. A gente assiste seguido. Acho que foi a maior maratona de filme que eu já fiz. A gente assistiu o primeiro cinco. Bem de morte da sua vida. Foi primeiro isso. Eu falei, velho, que absurdo. Aí a gente sai, tipo, 6h30 da noite. A gente saiu debaixo de chuva pra ir buscar o sexto filme e assistir no mesmo dia. Então o Rock Balboa me marca por muitas coisas. Essa é uma delas, que foi a primeira maratona que eu fiz. É um puta de um filmão foda pra caralho. E ele ganha muito mais significado no filme em si, quando você vê a história do Sylvester Stallone, que tá totalmente ligada com o Rock Balboa. Pra quem não sabe, o Sylvester Stallone, ele era um cara que ele não era um ator consagrado ainda. Ele tinha feito alguns filmes, tinha feito filme pornô já pra poder pagar as contas dele. E ele tava passando, cara, mó perrengue no, nos Estados Unidos, e ele escreve esse roteiro. Quando ele vai vender esse roteiro, o pessoal quer comprar, só que ele fala, ó, eu só vendo se eu participar do filme, se eu for o Rock. Ele, não, cara, não vou. E nessa época ele tinha vendido o cachorro dele pra ter o que comer, pra você ter uma ideia. Ele vendeu o cachorro pra poder ter comida. Aí ele fala, não, então eu não quero. Aí ele, não, cara, eu te dou 100 mil, imagina pra um cara que tá passando fome. Vendeu o seu cachorro, oferecer 100 mil e falar, não, não quero. Aí os caras vão lá, assim, ele vende o roteiro, ele participa do filme, e esse filme, quando é lançado, ganha um Oscar. Eu não sei exatamente qual é, só que assim, é uma explosão, coloca ele no mapa, e ele volta com a grana e compra o cachorro dele. Então assim, caralho. É muito foda isso, porque tipo, o filme é muito bom, só que cara, quando você vê o que ele passou pra conseguir fazer isso, de acreditar em si mesmo, colocar o dele na reta, colocar o cachorro dele na reta, acreditando no trabalho bem feito que ele podia fazer em cima daquilo, é uma parada de outro mundo, velho. E tem todo, cara, tem todos os diálogos maravilhosos desse filme. Pra todo mundo acha que é um filme de luta, eu acho que é muito mais que isso. Não é uma luta dentro do Cines, é uma luta dele com ele mesmo. Você tem no primeiro filme ele lutando pra ser alguém. Ele não tá lutando pelo título, ele tá lutando pra não passar fome. No segundo, terceiro. E isso segue até o sexto filme, onde ele luta pra mostrar pra ele mesmo que ainda é possível. É um filme que eu acho do caralho. E aí, aproveitando o gancho de bônus assim, eu também coloco a franquia Creed nessa mesma leva. Ainda não assisti o 2. Só que quando eu vejo um no cinema, eu choro. Eu chorei pra caralho quando assisti Creed 1 no cinema. Porque, velho, é... Imagina. Você pegar... Você tem a história do imigrante nos Estados Unidos nos anos 80. E aí depois você pega a história do negro querendo se colocar na sociedade. Depois que você consegue a grana, você consegue se colocar, o que mais você precisa? É o que a gente tava discutindo de liberdade e saber aonde você quer chegar. Cara, então quando vem Creed, tem aquela cena dele correndo com a galera empinando a moto e tocando Kendrick Lamar, é um bagulho foda, e Rock mexe muito comigo por conta disso. Recomendo, quem for ver, pode pular o 5, é uma merda, nem vale a pena. Todo mundo fala que o 5 é uma grande bosta, né? Cara, ele não sabe o que tava fazendo. Assiste 1, 2, 3 e 4. Porra, cara, imagina você tem tipo 6 filmes. Tu ter um bom já é foda já, sabe? Então, sim. E você nunca viu, né, Gabs, Rock? Eu nunca vi por falta de interesse, na verdade. Porque eu nunca me interessei por filme de luta, assim, sabe? Na moral. Mas, cara, eu acho que a luta fica no segundo Bando, plano. Se interessa por filme de luta, eu adoro filme de luta. Ó, não, tá. Clube da Luta é um filme de luta? Eu sou irado nesse filme. Não. Não é, tá vendo? Não, mas que nem Rocky Balboa é um filme de luta também. Cara, mas não, eu quero muito ver, cara, porque, pô, é um clássicozão do cinema, né? Cara, então, tipo... Aquela música, quando começa a tocar Eye of the Tiger, tipo, você fala, mano do céu. Mas, ó, eu quero defender o filme de luta aqui, porque eu gosto de filme de luta, tá? E sempre ele é sobre mais do que a luta em si. Com certeza. Ah, isso é, com certeza. Nunca se prende a luta. Eu vi só o Creed 2, e eu não me interessei tanto, não me prendi tanto. É que também acho tem que... o fator de eu estar morrendo de sono naquele momento, então E também, eu acho na Comic Con. Então, e pensa que assim, Gabs. É um milhão de pessoas gritando e você com sono e confusão, e é difícil você assistir um filme, assim, sabe? E pensa que você viu o oitavo filme da franquia. É, você pegou direto, barco totalmente no barco andando, velho. Porque, mano, já se passaram 7 filmes pra chegar ali. Tudo bem que o filme tem que ser bom independente. Mas tem toda uma carga emocional de quem vai ver. Não, ele é um bom filme independente. Ele é um bom filme independente porque, assim, ele te explica o plot, que ele fala que a relação do Creed 2 tem relação com o Creed 2, ou não, com Rock Balboa 2 ou 3, né? Que é o do Apollo. Sim, Apollo? É o 3. 3, né? Na verdade, o Apollo, ele é uma figura desde o 1, 2. Desde o primeiro. Mas é que aquela treta com o Drago acontece no 3. Ele acaba lutando, então, morrendo no filme. E é engraçado, é legal que os caras estão no oitavo filme, não assisti os outros, eu sei, mas pelo que eu entendo, o oitavo filme traz uma história nova de novo pra essa franquia, né? Sim. Que é uma história de vingança, você vai vingar a quem, você vinga a si, você tem que superar o quê. Porra, eu achei... E acaba voltando pra aquilo de você se encontrar, você não viver à margem do que te impuseram, sabe? Ele é filho de um dos maiores lutadores. E mesmo assim, a busca dele é por ele mesmo. Não é por estar à sombra do pai. Não é provar pros outros que ele é o filho do melhor lutador, né? É provar pra ele que ele é quem ele é, não que ele é o melhor lutador, mas provar a si próprio, né? A si próprio. É muito foda, cara. Rock me marca muito por momentos especiais. E, cara, e os discursos dele, aquele discurso no sexto filme que acho que todo mundo já viu. Nossa. De a vida não, nada vai te bater tão forte quanto a vida. Ah, sim. E se trata de quantas vezes você... Não quantas vezes você apanha, mas quantas vezes você cai. Mas sim de quantas vezes você tá forte o suficiente pra levantar. Mano, é Rock Balboa, né, gente? Não tô falando muito. É, mano, nossa, é foda. Inclusive, eu acredito que ele merecia o Oscar quando ele fez o... Puta, merecia, velho. Ia ser bonito se ele recebesse. Não, o pior é que ele tava concorrendo com umas pessoas muito X, né? Quem ganhou? Exato. Quando ele ganha, meio que, tipo, todo mundo... Foda-se, eu queria que o Stallone ganhasse, sabe? Mas, porra, a história desse cara é foda, sabe? Vou procurar quem ganhou. O que ele faz, mano, em todo... Esse começo da vida dele tem um Rapadura Cast muito bom. Vives, você que já viu os filmes, recomendo. Rapadura Cast sobre a série Rock. Eles fazem depois do primeiro. Cara, é um dos melhores Rapaduras Casts que eu já ouvi, que me marca pra caralho, porque tem toda essa história. É meio contada mais a fundo. De tipo, cara, imagina você vender seu cachorro, mano. Imagina você, Vives, você tem seus cachorros, você vender seu cachorro pra comprar comida. Te oferecem 100 mil e você continua acreditando em você. Cara, mano, eu não acreditaria em mim, não, ué. Mano, mais rock que isso não existe, cara. Isso não é rock na veia, mano. É, cara. Nossa, quem ganhou o Oscar foi o Mark Rylance. O filme que ele ganhou foi Bridge of Spies, que é Ponte de Espiões, que é do Spielberg, se não me engano, é do Spielberg. Porra, eu gosto desse cara. Eu gosto desse cara. Não vem me falar que é melhor que Creed. Ah, não. Não é. Ele foi eu vi esse papel dele aí, cara. Eu até gostei, mas... Stallone, rainha, o resto nadinha, rapaz. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu acho que a próxima obra não é minha, é nossa já. É nossa. Ah, é nossa. Tem muito o que dizer, né, cara? Acho que todo mundo que tem a nossa idade foi impactado por isso. Já citamos aqui, não tem como não dizer, né? Quem puxa? É foda começar esse assunto. Eu não sei por onde começa. É difícil. Cara, vamos fazer o seguinte. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar de Harry Potter? Cara, minha mãe foi no cinema e ela me voltou e falou, Gu, tem um filme... Ela foi no cinema, sei lá, acho que com algum boy que ela tava saindo. Ela voltou e falou, fui ver um filme de bruxo que eu não entendi nada. Uma semana depois, a minha madrinha, que é uma figura muito importante na minha vida, vocês perceberam? Todas elas participam, velho. Percebi isso agora. E ela me dá um livro, tipo, dia 19 de dezembro, não me lembro o ano. Ela me dá Harry Potter 1 pra ler. E foi o primeiro livro que eu ganho, tipo, livro de gente grande pra mim. Porque não tinha figura. Então, pra mim é livro de gente grande. Não tem figura, é livro de gente grande. E é o primeiro livro que eu leio. E eu faço dia 23 de dezembro, a minha avó sair pra comprar o 2, porque eu tinha matado tipo 250 páginas em 2 dias. Pra mim era uma vitória. Nossa, caraca. O primeiro livro ele é um beijinho mesmo de ler, né? Nossa, mesmo você novo, você lê ele, tipo, uma tarde assim, correu assim e passou. Cara, tão gostoso. Cara, isso pra mim talvez seja o que faz Harry Potter ser o que é, velho. Pelo começo dele ser tão gigante e simples, né? Exato, ele é gostoso, velho. Grandioso, sabe? É foda. Sim, exato. E isso tem muito a ver com o crescimento também da autora, como eu falei do Stephen King, né? Também acaba tendo isso muito na JK, que tipo. Só que isso. A ingenuidade, entre aspas, né, dela, a falta de prática ali, pra ela foi um ponto bom, né? Um ponto que favoreceu. Tudo bem que eu também acho que foi um ponto bom no Stephen King, mas. É, foi melhor ainda, porque deixou mais acessível os livros dela do que os próximos, entendeu? Deixou. Principalmente os primeiros, né? Os primeiros ficaram uma leitura mais fácil, ficaram uma leitura mais pé no chão. Foda. Cara, aí você vê os últimos são grandiosos pra caramba. Até que tem o quinto, que é um tijolo, né? Que você bota numa casa e ele segura a casa inteira. É, isso é verdade. E assim, são livros que eu li muito rápido. Eu li, assim, de um, sei lá... O 3 eu leio muito rápido, o 4 também. Aí chega no 5, eu não li ele pelo mesmo motivo que o Vi falou. De não querer que acabasse, porque não tinha o 6º livro ainda. Ah, sim. Aí eu dou uma brecada, eu espero sair todos. Aí quando sai todos, eu releio. E assim, eu vi os 3 primeiros livros pra depois ver o primeiro filme. Ah, é? Você chegou a ler todos antes? Eu li os 3 primeiros livros e depois eu vi o filme. Meu Caraca. Deus, eu não. Eu praticamente li livro, vi filme. Li livro, vi filme. Não, tipo cara, assim. Porque o que aconteceu de tipo, eu ganhei o primeiro, foi nessas datas, dia 19, dia 23, eu li os 2. Chegou no dia 27, eu queria ler o terceiro. Aí foi um tio meu me visitar, tio Ney. Cara, nem vi mais esse tio na vida. Aí ele falou, ah, você tá lendo livro? Aí eu falei, tô faltando o terceiro. Ele falou, calma aí. Ele saiu, foi lá e buscou o 3. Então, tipo, num período... esse eu demorei mais pra ler. Mas num período de, tipo, 20 dias, eu li 3 livros de Harry Potter. E, mano, final de ano, quando você é criança, cara, você tá em casa. Então, tipo, não tinha ninguém pra me levar no cinema ou qualquer coisa. Então, mano, eu li pra caralho o Harry Potter. Nossa, é melhor. Caraca, você leu os 3 antes de ver o primeiro filme, mas na época do cinema. Na época do cinema. Eu vi, mano, foi absurdo, assim. Foi Harry Potter, foi uma coisa que me pegou muito. Caraca. Meu amor por leitura vem daí, velho. Tipo, gostar de ler e aprender a ler foi com Harry Potter. Pra mim, a primeira vez que eu vi Harry Potter foi antes de sair o primeiro filme, 2001. teve uma feira na escola que eu estudava, era o Pellegrino. Tá na primeira série. E teve uma feira de livros lá. E aí a moça levou os 4 primeiros Harry Potter. Já tinham saído os 4, né? Antes de sair o primeiro filme. E tinha lá, e eu achei lindíssimo. E aí eu conversei com a moça sobre, e ela falou, nossa, é uma série disso daqui e tal. Eu falei, nossa, mano, que da hora e tal. E aí eu comentei com a minha mãe, dos livros e tal. Só que assim, tipo, a gente nem tinha condições de comprar naquela época e tudo mais. E tipo, nem... Ela só falou, ah, legal. Tipo, gostou de eu me interessar por ler e tal. E beleza. Ficou por isso aí. Então, aí depois, quando saiu o filme, o meu pai conseguiu uma promoção lá. Eu lembro que ele tinha ganhado um bagulho que a gente foi ver, tipo, na primeira sessão que teve, a gente foi ver, tá ligado? Era uma coisa assim, cara. Tipo, promoção de rádio, tinha bastante. Isso, era promoção do 89, uma porra dessa daí. Inclusive, já falei do 89 no outro, falei nesse, ó, 89, paga nós. 89. Ainda existe 89 em São Paulo? Infelizmente, existe, eu não sei. Eu sou de 89. Mande um e-mail para iaquetapodcast@gmail.com e vamos conversar, tá? 89. Vamos conversar, 89. Cara, E aí, a gente foi assistir, mano, eu saí do cinema estunado, assim, tá ligado? É que você sai, né, velho? Quando você é criança e vai assistir um filme desse... Porque assim, sim, você tá assistindo animação magia. Mesmo, sei lá, se você assistir Senhor dos Anéis na época, ele não te passa a vibe porque não é uma criança numa fucking escola de magia. Porque é uma criança, você é criança, quando você se relaciona, puta merda, olha essa cara. Na hora, quando você é criança, você imagina você ali dentro daquela escola. É bizarro. Total, cara. Assim, a história, eu lembro de eu ficar estunado com a história, falei, mano. Isso é muito inteligente o fato dele, tipo, eu lembro de eu comentar com uma prima minha que na época morava na minha casa, dela falar, tipo, eu falar, mano, o cara chega e aí ele transforma o outro em pedra porque a mãe dele gostava, protegeu ele, saca? Essa vibe, eu falei, mano, e eu fiquei extasiado, tá ligado? Harry Potter tem esse potencial, né, cara? Tem, mano, Quando você nem percebe, você já tá apaixonado na história. E aí eu peguei emprestado depois, antes de sair o segundo, o primeiro livro, com o menino que estava na nossa sala também, ó. Muitos amigos me emprestam o livro, obrigado, amigos. Peguei emprestado com ele, e aí eu li, cara, achei maravilhoso. Aí eu lembro que depois, no Natal, saiu no final do ano, se eu não me engano, eu acho que o segundo filme saiu no final do ano mesmo. Eu assisti, e aí no Natal eu ganhei o segundo livro. E aí eu fui ganhando um livro por Natal. E, cara, eu passava a... Era sempre minha madrinha que dava. Beijo, madrinha. Te amo, me incentivou muito. Beijo, madrinha. Madrinhas são fodas. Ó, cara, as madrinhas aqui estão participando legal. Então? Ela me deu o segundo livro, e aí o... Me deu o terceiro, me deu o quarto, me deu o quinto também. E aí eu lia, tipo, eu passava meus dias lendo Harry Potter, tipo, eu lembro que eu cheguei a ler o terceiro livro 11 vezes, tá ligado? Porque eu não tinha mais o que ler, eu não tinha mais o que fazer, e eu ficava lendo parar, tá ligado? Tanto que é até hoje o meu favorito, inclusive filme. No filme. Minha história favorita e tal. E vocês são mais ligados ao quê, gente? O Gabi, fala aí, Gabi, sua experiência com os livros. É verdade. Eu tô tentando lembrar a primeira vez que eu conheci, porém não lembro. Eu lembro de uma memória, a memória mais antiga que eu lembro é outra, mas eu sei que nessa época eu já sabia o que acontece. Eu assisti Harry Potter, tipo, assisti no cinema primeiro, o primeiro filme, depois eu fui ler o livro, só que a segunda vez que eu assisti o filme foi na sala de aula. Tava a professora, acho que, não sei nem se era a professora, não era a professora substituta, não, era uma professora cuzona que eu tinha. Ela botou pra gente assistir o Harry Potter 1 na televisão lá, TV de 29 polegadas, que ficava em cima da lousa. E aí, era um dia bem frio, tava de toquinha até. E aí, assistimos o filme, começo ao fim, né? Final do primeiro filme, a Grifinória rouba a taça da Sonserina. E aí, o que acontece? Não rouba nada! Rouba pra caralho! Fibra moral! Rouba pra caralho! Dumbledore punhetando ali a Sonserina. Não vê que não tem, não. Sonserina não. Grifinória. E aí, o que, que a galera faz? Eles pegam os gorros e jogam pra cima. Nesse momento, eu e os meus amigos pegamos o gorro e jogamos pra cima. A professora ficou vermelha de puta. A professora ficou puta porque eu joguei meu toquinho pra cima. Porque, caralho, eu tô comemorando, tava na vibe do filme, sabe? A professora da realidade, tá? Professora cuzona. Não, é que os gorros, eu não tava entendendo a palavra gorro. Os gorros do... Então, no final do filme, eles pegam, tipo, vamos comemorar que ganharam a Taça das Casas. E eles pegam o chapéuzinho que eles têm de cone e jogam pra cima. Uhum. Aí nesse momento eu virei pros meus coleguinhas e falei, nem falei, a gente se olhou, pegou a nossa toquinha, tacou pra cima. A professora levantou, cara, não fui só eu que jogou. E eu era, cara, eu era um exemplo na sala, eu sempre fui um anjinho na sala. A professora levantou e falou, Gabriel, por que você está jogando essa toquinha? Eu, mas... E aí eu fiquei levando essa bronca, eu fiquei boladaço, cara. E essa... Maior primeira memória que eu tenho, na verdade. Caralho, sério? Esse é o trauma da Sandy seu? É o trauma da Sandy, talvez. Eu tava tão ligado no filme, eu tava dentro do filme. Pô, eu quero jogar a toquinha também, caralho. Fiquei puto. Caralho. E aí... aí eu comecei maldade. A... Maldade. Aí eu comecei a ler os livros, e aí saiu filme, livro, né? E aí saiu o quinto filme, eu li o quinto livro, e aí... Foi o primeiro filme que você assistiu antes do livro também, né? O Ordem da Fênix? É. Aí o sexto... É, ia sair o sexto filme, tava pra sair o sexto filme, e eu não utilizo o sexto livro. E aí meu pai foi lá e me comprou o sétimo. Puta merda! O sétimo. E eu tava tipo, mas que caralho tá acontecendo? Só que... tipo, Dumbledore morreu, oi? E aí eu comecei a entrar em fórum na internet... pra descobrir a história do sexto. Então eu li o sexto, depois do sete, e li o sexto por fórum. Caralho! Aconteceu tal coisa, aí eu vi o filme, e aí eu li o sétimo. Caraca, sério? Mas aí você não leu o sexto livro, então? Eu li depois do sétimo. Caraca, velho! Porque aí eu fui lá, tipo, eu tinha o sétimo em mãos. E aí eu fui no fórum, tentei entender a história, e aí tava meio confuso. Aí eu assisti o filme... E aí eu li o sétimo, e depois eu li o sexto, porque eu consegui comprar o sexto. Mas... Caraca, mano! Caraca! E até hoje o Príncipe Mestiço, qual que é o português dentro dessa merda? O Enigma do Príncipe. É um livro... eu gosto do filme, mas o livro é meio X pra mim, porque eu tenho mais relação com o filme, eu acho, não sei porquê. Aham, uhum, faz sentido. Que se não eu ele quando tinha que ler, caralho. É, pode ser isso, porque quem me contou a história foi o filme, não foi o livro. E essa é a história que me acompanhou por Harry Potter, a história major. mas de resto, é tudo aquilo que a gente sabe. A gente cresceu com Harry Potter, a gente cresceu com os personagens, a gente cresceu com a Tora, e aí vai. Muito legal, cara. É difícil falar de Harry Potter, porque assim, é Harry Potter, gente. É engraçado, cara. Porque, por exemplo, o primeiro filme saiu em 2001, que a gente tava na primeira série, tá ligado? Pelo menos eu e o Gabriel. Gu, você tem a nossa idade também? Tem, 24 anos. Série 94, né? Série 94 também. Todo mundo na minha idade. Caraca! É, então você tava na primeira série também, em 2001. Tava, cara. É um livro, assim... É foda, todo mundo tem que ler. Eu falo pra todo mundo, puta, se você já viu o filme, tenta dar uma chance pros livros. Acho que pode ser uma porta muito legal se você fala que não tem o costume de ler. E, porque é um livro bem tranquilo de ler e é muito complementar ao que você vê nos filmes. Acho que os filmes são muito bons, se tratam muito bem, mas os livros ainda tem um charmezinho a mais. Eu acho. Cara, eu já discordo de você num ponto. Eu não acho que os filmes são bons o suficiente. Não, eu não disse que são bons o suficiente, eu disse que são filmes bons. Eu acho que, eu tenho uma teoria, que eu acho que quem acompanha só os filmes e não lê os livros não entende a história inteira. Eu acho que ela não fala o suficiente sobre Horcrux, por exemplo. Eu acho que vocês vão pegar metade. Eu acho que não fica explicado o porquê que era difícil do Voldemort morrer e o porquê que o Voldemort morreu no final. Eu acho que isso não é explicado nos filmes. Eu acho que fica meio corrido. Você sabe que Horcrux foi uma porra pra eu entender, né? Porque eu comecei a ler o sétimo livro, então eu fui quase metade, e eu tava, caralho, que porra é uma Horcrux? Ninguém falou essa merda pra mim nunca. É porque isso é explícito no sexto, né? Nossa, e aí ficava falando medalhão, medalhão, medalhão, medalhão. Que porra é esse medalhão, caralho? Desesperado. Mas eu acho que no filme, meu, não sei. A minha mãe nunca leu o livro e ela sempre entendeu. É, eu acho que não é eu que acho. Você não entende, é que você entende metade da frase. Digamos assim, você pega pelo contexto da frase, você não entende a frase completa. Sabe, quando você tá ouvindo alguma coisa em inglês, você ouviu metadinha e você fala, acho que é isso. Eu acho que acaba sendo isso. Tipo, você entende, só que não é aquele entendimento topster. É o entendimento meio bosta. Isso é por causa de, tipo, você pegar o universo de Harry Potter, é um universo muito detalhado, cara. É foda você passar. É até por isso que a J.K. tá sofrendo pra fazer o roteiro do filme mais fantástico. Porque ela sempre escreveu o livro, ela sempre conseguiu meter detalhe, meter história nos personagens. E aí você transpassar isso pra um filme, você tem que cortar muita coisa. Não tem como. Ele tem um final tão bonito, cara. Não tem? Se a gente for pra pensar. Então, imagina outras séries grandes, Lost, que vocês viram por aí. Que, tipo, te acompanharam por tempos e que depois tem um final meio tchola, tá ligado? É, eu entendo você, eu acho que é um final que a série é um merece. Final... Exato, é, cara, eu acho bem bom, velho. É um final fantástico? Não é. Mas ele é perfeito pra aquele momento. Cara, você olha pro quadro geral, você pega toda a história assim, formulada, funciona muito bem, né? Funciona do caralho. Cara... E eu achei sensacional o fato, puta, dele lá e se entregar e, puta, você o bagulho. E aí depois, não, porra, não, beleza, tô tranquilo. E, puta, cara, tipo, negócio... eles acabaram e as pessoas que morreram, de apesar tudo. De Lupin... Nossa, Lupin. Lupin pra mim foi a pior falta, porque... Cara, tem um, Lupin. Tem um negócio que eu acho muito foda em Harry... Pode terminar, me desculpa. Pode falar. O negócio que eu acho muito foda em Harry Potter é o personagem do Hagrid. Meio que ele é muito bom, todo mundo gosta dele, só que ele tem o lance de sempre trazer o Harry à vida. Ele é o cara que salva o Harry e leva ele pra casa dos tios trouxas. Ele é o que vai buscar o Harry e colocar ele no mundo bruxo. Ele que leva o Harry por um beco diagonal. É ele que carrega o Harry nas mãos quando o Harry morre. Eu acho que ele é um personagem muito foda e muito significativo nesse lance de pegar na mão do Harry e trazer ele pra gente. Eu acho muito sensacional. Sim, cara, o Hagrid é foda. O Hagrid é maravilhoso. E, cara, eu gosto muito daquele personagem de que sempre tem, né, que é o sábio, né, que é o Gandalf, que claramente é uma referência, o Dumbledore é claramente uma referência ao Gandalf, né. E eu gosto muito disso também, sabe, aquele cara que ele é OP, mas ele não pode agir sobre. Na verdade, ele até pode ali no Harry Potter, mas... Mas ele deixa os outros aprenderem com isso. Exato, cara. Isso é tão da hora. Eu acho que até o... Eu tenho medo de ficar chato a gente falando de Harry Potter, porque, cara, não tem como falar algo ruim de Harry. Eu não consigo. Eu queria falar do Harry. Porque eu acho o Harry... Só um detalhe que a gente tá falando de personagem. O Harry em si... É um personagem que às vezes me irrita, que eu acho meio bobalhão, às vezes eu acho ele inútil. Só que é muito legal o começo e o fim dele. Então, ele começa entrando em Hogwarts, todo foda, ele que apresenta, ele é a nossa visão nesse universo. Sim. E sim. Aí, ele chega lá e ele descobre que tem as casas, ele não quer ir pra casa que falam pra ele ir, e eu falo, quero pra essa, pra Grifinória. E se vocês repararem, no final, ele que depois que descobre que ele é o Horcrux e tudo mais, ele tem que morrer pra conseguir salvar todo mundo. E das casas que você lê, a Grifinória tem um perfil de pessoas que eu morreria por você. Sim. Sabe? E ele faz isso. Então, é como se ele estivesse provando no final o que ele falou no começo. Eu acho isso do caralho, do filme 1 ao 8, sabe? E eu acho que Harry Potter tem muito disso, cara, de coisas que ela coloca no primeiro, segundo filme, segundo livro, ser utilizado no final. Cara, o que é o diário de Tom Riddle? Sim, tipo, cara, tá ali desde sempre. A magia, por que as bolinhas dele se ligam? Tá ali desde, sei lá, do terceiro capítulo do livro. É muito sensacional. Essa forma de deixar a história redonda é o que... sei lá, velho, não isso tem como. É foda demais. É muito foda, cara, é muito foda. Guys, eu posso só, então, mudar um pouquinho de assunto aqui, que eu queria só fazer uma menção honrosa. A gente tá falando sobre coisas que inspiraram nossas vidas. Eu queria falar de uma coisa que me ajudou muito num momento muito difícil. Em momentos muito difíceis, que são jogos, certo? Eu gosto muito de jogos de videogame, jogos de tabuleiro, jogos afim, enfim. Eu gosto muito de jogar, mas jogos de hack and slash. Sério, pra quem não sabe... Específico. Pra quem não... Especificamente, por quê? Hack and slash? Eu sempre lidei com problemas. Agora, depois de um tratamento psicológico, eu aprendi que isso não é certo, mas assim... Na minha infância e adolescência, eu lidei com os problemas da minha vida com ódio. E esses jogos, eles ajudavam eu a dissipar esse meu ódio num mundo onde não tinha consequências reais, saco? É, tipo, eu não magoava ninguém por estar ali, entendeu? Entendi. Então eu... Isso é tipo um jogo GTA, é isso que a gente tá falando? Não, o jogo Hack and Slash, ele é o seguinte, ele te bota na mão de um personagem muito forte... E vem muitos caras não tão fortes, mas vem muito a ponto de ser difícil, entendeu? Mas aí você sai batendo em todo mundo e é show. O jogo que eu queria falar aqui é o God of War, mais precisamente o God of War 2. Ele me ajudou num momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. E eu joguei muito ele, eu descontei muito as minhas frustrações nele, foi sensacional. A série Devil May Cry também, Devil May Cry 3, eu joguei muito pra também nesse sentido, sabe? Então assim, teve esses momentos que eu precisava de um escape da vida e eu precisava me sentir, entre aspas, incrível, e aí eu fui pra esses mundinhos e eu me achei ali, sabe qual é? Eu acho que até cabe aí eu até revelar o momento, assim, que tipo, foi quando falaram pra mim que, assim, eu tinha muita ligação com meu bisavô, muita mesmo, ele é, tipo, cara que eu me espelho na minha vida até hoje, total, o cara mais incrível que eu já pisou na Terra, foi o dia que me avisaram que ele faleceu, tá ligado? E, tipo, se eu botar numa balança, foi o dia mais pesado da minha vida, tá ligado? E aí eu busquei no jogo, a primeira coisa que eu fiz foi jogar, porque eu falei, eu não quero estar aqui agora, eu quero me sentir bem num outro mundo. Eu quero sair desse mundo. Sim. Exato. Então foi nesse ponto que eu precisei, eu falei, mano, puta, eu não quero encarar isso agora, eu tinha... meus 13, 14 anos, eu acho. Sim, e eu falei, mano, eu vou sair daqui, vou ir lá e tal. E me ajudou, assim, puta, cara, absurdamente, tá ligado? Então é isso aí, nossos queridos ouvintes. Isso foi um pouquinho de nós e de como nós nos construímos até aqui, e a gente gostou de dividir isso com vocês, e a gente queria muito saber também o que inspira vocês, porque às vezes pode inspirar a gente, inspirar o mundo, para a gente aprender mais com isso, não é mesmo, galera? Então, pessoal, se tiver qualquer indicação, manda um e-mail pra gente, a gente vai adorar saber quais foram as obras que influenciaram vocês, se quer contar um pouquinho também do que achou do cast, dúvidas, feedbacks, qualquer coisa. Nossas redes sociais estão aí no post, nosso e-mail é... Putz, nosso e-mail, você sabia que é aiequetapodcast@gmail.com. A gente está lá no e-mail acessando, lendo tudo, suas críticas, perguntas, se tiver... E é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Boa semana para vocês, bom final de semana. E nos vemos quinta-feira. Demorou? Até a próxima. Até quinta, gente. Beijão. Uhul. Whenever I'm dressed cool, my parents put up a fight. And if I'm hot shot, mama cut my hair at night. In the morning, I'm short of my